Lata Rosa Lima Tango, 119.35. Controle Salvador, Papa Tango, Uísque Serra Tango. Uísque Serra Tango, prossiga. Papa Tango, Uísque Serra Tango, transporte de enterro, mantém em cima de mares, cruzando agora uma centena. Serra Tango, está voando na praia de coral, confirme. Está autorizado da presença do Antimar, do Serra Tango. Gente, o Whisky Serra Tango, confirme o nível? Está passando 110 agora, subindo para 130. Gente, o Whisky Serra Tango na praia de mar, para interceptar a chegada, reporte no ideal de descida. Vai reportar no ideal de descida, o Whisky Serra Tango. Controle de Salvador, o Serra Tango pode manter o nível 110? Autorizado 110, Whisky Serra Tango, apenas confirma indicada. Indicada 220, o Whisky Serra Tango vai manter 110. Gente, mantenha a velocidade, Whisky Serra Tango para sequenciamento. Gente, o Whisky Serra Tango. Hotel Lima Tango, prossiga. Gente, aciona o código 0277, posição normal. Tem condição de informar a radial distância de Salvador no momento? November, decolado 59, vai curvar à direita na proa do farol de Itapuã e mantém espera visual 1000 pés no setor. Informa o Boeing 737, final de 7 milhas, 10. Afirmativo, curvar à direita com proa de Itapuã, 1000 pés, aguardando após esse tráfego da final, é que November. Só em Salvador, 0590 da noite, final, estando que está 10 baixar para lá. Boa noite, Web 58 no 0. Livre pouso no 0, vento no 20 graus, 08 nós. Informa o tráfego à direita, Papa Alfa 34, fazendo espera visual via litoral, não vai interferir com sua aproximação, 1000 pés. Aceitar, tá, livre pouso, está 10, 0550 no 0. Na escuta? Escuta. Ok, tem condições de se ajustar como número 2? Positivo. Ok, autorizado prosseguir a retaguarda do Boeing da Webjet após reporte para girar a base 17. Oi, boa noite, 35241. 5241, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, os 5241. Uno 940, chame Recife, 1251, alternado no 3325. Uno 251, 3325, obrigado, boa noite. O Olimpo 03, descendo para 3 mil pés, está livre das restrições de altitude. 3 mil pés, livre das restrições, Olimpo 03. Uno 776, reduza para 2, 209, irá seguir como número 2. 729, 776, puxou. imediato em condições de ingressar e decolar. Tente ali e mantém 10, 35241. Ok, 10, tô correndo. Alinhar e manter 10, 35241. Alinhar e manter 10, 35241. É pro Índia Novembro, livre base no 7. Tem livre toque arremetido no 7. O vento no 20 graus, 08 nós. É pro Índia Novembro. Novembro, girando base, porta lá na final, para toque arremetida. Inicialmente vou ir na proa de Pelô. Reporte para mudança de plano. Gente, desce inicialmente para 3 mil pés, o ajuste 10 no 3, Oscar, Oscar Juliette. Olimpo 03, 2 mil pés, ajuste padrão, livre LS, reposto estabilizado, ainda mantendo a velocidade. Para 2 mil pés, livre ILS, mantendo a velocidade, Olimpo 03. Whisky Serra Tango da presente, voa ITAP. Oitap da presente, Whisky Serra Tango. Mantendo 220 de indicado, Whisky Serra Tango. Vai manter 220, Whisky Serra Tango. Trip 5241, livre decolagem no 0, vento no 20 graus, 08 nós. Livre decolagem, 5241. Gol 776. Gente, o gol 1776 desça para o 050 e dá seguir com o número 2 na aproximação. Achei, 050, número 2, 1776. Índia Novembro, tem livre toque remetido no 7. Vento no 20 graus, 08 nós. Reporte para a perna do vento, no caso pela direita, ok? Para não interferir. Positivo, pela direita. 20, limite lá, zona 776, positivo. Cinco, 241, decolado 05, controle 11935, bom voo. Obrigado, boa noite. Aberto o farol da mar, para Salvador. Gente, via litoral, mil pés, hotel Limatango. Via litoral, mil pés. Controle, o trip 5241. Contato radar, suba para o 380, saída da EL, após 2000, autorizada Leda. Positivo, 7. Voo no 776, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 3, aguardando o último vetor para o localizador. Ok, 3000 no 0 no 3, vai dar o vetor final, 7. Limatango, desça para 500 pés, o ajuste Mi 13, reporte para Pituaçu. Ok, desça para 500 pés, o ajuste Mi 13, Limatango. Apenas cheque modo Charlie, não receba altitude do hotel Limatango. Ah, ok, voa em forma uma recuperação. Então, você recebe agora altitude do hotel Limatango? Ainda não recebo. Limatango. Voa no 776, reduza para 1980 nós. 1809, 1776. Meteor 06, curva à direita agora, cruze o campo, reporte para girar base 107. É coisa da vela, curva na direita. Oi, Salvador, gol 884, centro da X, boa noite. Boa noite, gol 1884, sendo identificação, autorizado chegar na mar e desse mantém o 050. 050 identificou, chegada na mar, igual 884. Terço, sec da fonte. O tráfego está a final de 10 milhas, ok? Está autorizado o seu cruzamento imediato, desde que seja imediato, e reportar para girar, no caso, o seu prolonga a perna do vento, ok? Aguardando instruções para girar a base final 17. Positivo, certo. Vai prolongar aqui na base pela direita. Seguinte, reporte estabilizado. Reporte aéreo estabilizado. Eita, caso o senhor atinja a rotatória, ele se espera, ok? Positivo, né? Rotatória. Whisky Serra Tango, reduza para 2109. Reduzi para 2109 Serra Tango. Ainda mantendo 4000. Olimpo 03 estabilizado. Complete nota 118, meia bom pouso, Olimpo 03. 118.3, Olimpo 03. 18.612. 18.612. Bono 776, 2000 pés, ajuste padrão, livre LS, reporte estabilizado. 2007, atrás estabilizado, agora 776. O hotel Lima Tango, 500 pés, o ajuste padrão. Ok, ajuste padrão, mantendo 500 pés do Lima Tango. Qual é a altura que o controle recebe do Lima Tango no momento? Recebo 900 pés, o hotel Lima Tango desça para 500, o ajuste padrão. Afirmativo, ajustamos padrão de 13, estamos a 500 pés, concedendo no visual. Acho que o nosso equipamento transponder está indicando 400 pés acima para a senhora. Eu vou conversar com a manutenção, mas estamos a 500 pés com certeza, visual. Controle de Salvador, o Serra Tango atingindo 4000, autoriza prosseguir na descida? Mantenha 4000, o Whisky Serra Tango, aguarde para prosseguir na descida. Próxima proa Duna, Whisky Serra Tango. Após a etapa Duna, o Whisky Serra Tango. Olimpo 03, sem livre pouso no zero, vento no 20 graus, 1 no 09. Livre pouso para Olimpo 03. Voo 776 estabilizado? 776 positivo. Sente, voo 776, completo final, reduza para aproximação, torre 186, bom pouso. 186, obrigado, boa noite. Controle Salvador, Lima Tango, Lisboa, Ituaçu, já avisou algum campo, aproximação de Itapuã. Torre 186. Número 2 para pouso. Positivo. Aguardando. Vamos no 776. Whisky Serra Tango, 2000 pés, chama 093, livre LS. A rotatória aguardando instruções. Tenho mais um trapo para pouso no zero. Oi, Salvador. Muito boa noite. É o Papa Tango, Hotel Lima Tango. Boa noite, Hotel Lima Tango. Confirme intenções de pouso. No pátio 4 do aeroporto, estamos aqui próximo a Itapuã, 500 pés no litoral. Ok, gente, solicita a aproximação direta para o pátio 4? Afirmativo. Hotel Lima Tango, inicialmente, reporte na vertical do farol de Itapuã, previsto 360. Reporte na vertical do farol de Itapuã, previsto 360, Lima Tango. Por gentileza, faça 360 pela esquerda, ok? Pela esquerda? Negativo, pela direita. Afirmativo, pela direita. Negativo, pela direita. É autorizado pela esquerda. Complete o 360 e após iniciar com curvas pela esquerda, seu limite é rotatório, ok? Deixa eu entender. Nós estamos efetuando aqui pela direita, para encaixar no final do prolongamento da 17. Quer que volte pela esquerda? É porque o 360 pela direita interfere, ok, com a final da 10. Torre, o Hotel Lima Tango, 360, vertical farol de Itapuã, aguardando. Ok, Hotel Lima Tango, tem visual Boeing 737 final de 4 milhas 10? Visual Coronado. Ok, prossiga a retaguarda do Boeing, na, final de 4 milhas, final pátio 4, autorizado, vento no 20 graus, 089. Gente, das informações, visual coronado, seguirá a retaguarda da mesma, o Hotel Lima Tango. Olimpo 03, Transpolos 12, direito 1219. Direita 1219. Vento no 20 graus, 09 nós, tem livre pouso no zero, informe tráfego à direita, não vai interferir com sua aproximação. 776, posição. Livre a pista. Olimpo 03, ingresso na Alfa, após Delta, e aguarda instruções para o cruzamento. Alfa, Delta, e aguarda, sai. Serra Tango, full ILS. Complete final, torre 118.6, bom pouso. Torre 118.6, Serra Tango. No 884, desce via para 2.000 pés, ajuste padrão. Descendo via, o gol 1884. Sente livre ILS, reporte estabilizado. Informação no zero, aguarde a pista livre. O de Serra Tango, transporte de enfermos, solicita da presente, modificação pulsada 1 no 7. Ok, gente, o Isque Serra Tango, reporte para uma base curta, 1 no 7. Informa o Papa Alfa 34 na rotatória fazendo espera a 1.000 pés. Reporte quando visual com o mesmo. Cliente, base curtão no 7, vai informar quando visual com tráfego, de Serra Tango. Eco Índia Novembro, poderia prosseguir para a final da 1-7? Eco Índia Novembro, o senhor se afaste, ok? O máximo possível a rotatória, tem um transporte enfermo, ok? Para pousar na 17. Pois é. Torre Salvador, o hotel de Matango na curta final para o Pátio 4. Hotel Lima Tango, ciente, reporte no solo. Reporte no solo, Lima Tango. Controle Salvador, muito boa noite, azul 4070, informação Tango, cruza nível 240 para 150. Azul 4070, sendo identificação, autorizado chegada Mari. Dá presente voo ITAP, descendo inicialmente para o 080. 080, direto ITAP, identificou 4070. Olimpo 03, está na Delta para cruzamento. Autorizado o cruzamento, reporte pista livre, Olimpo 03. Está autorizado o cruzamento, reportará pista livre, 03. Nova Salvador, boa noite, no 776 da Gulli, Bruta, na sua escuta. Boa noite, 776, boa noite, taxi de Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, 01. Siga sinal no 7, ok? Reporte curso ao final. Positivo, é com a novembro. Seu solo ao Zoom no meio, frequência livre. Tango, ouvindo seu estacionamento. Serra Tango, passe. Ok, ciente, passe o 5, backtrack, reporte livrando. Isso que Serra Tango. Vai reportar livrando. Do 4070 até 3.000 pés, ajuste-me 13. 3.000 com 1.013, o 4070, a gente vai na proa de Dunas? Serra Tango livrando, boa noite, cara. Gente, boa noite, isso Serra Tango. O azul 4070, autorizado, a indecida para 3.000 pés, está livre da restrição. Desce direto para 3.000 pés, azul 4070. Estou confirmando, agora o senhor faz pela esquerda, padrão, ok, perna do vento. Positivo, padrão. Chané 6212, acena identificação, autorizado chegada a mar e desça para 4.000 pés, o ajuste 6013. Posso visual 884. Leste final, torre 118.6, bom pouso. Boa. Boa, boa noite, 1884, passou Duna. Chegou no 884. Correção, boa noite. Continue a aproximação, reporte final de 5 milhas. É, te reportarei, gol no 884. Chané 6212, confirma indicada. Sim, inicialmente pode manter o Chané 6212, reporte caso necessite de redução. Mari, inicialmente aguardando IPAP. 8, nós. E repouso na 10, gol no 884. Com Índia November, negativo agora, curva à esquerda, perna do vento, prossiga à direita agora, farol de Itapuã, mantendo espera visual, aguarde instruções. Positivo, curva à direita, farol de Itapuã, mil pés, é com Índia November. Costa Juliette, confirme, pouso na 10. Vamos até o marcador externo, de lá que eu cancelo para o circular para o nosso trecho. Vamos na proa de Duna para 2.000. Gente, não tinha sido autorizado pelo controle 2.000 pés, confirma, era 3.000. Passei, foi pelo a estação, frequência Duna, para 2.000. Gente, o autocasso da Juliette tinha sido autorizado até pelo e aguardando modificação das regras. O senhor passou pelo, desceu Duna, descendo para 2.000 pés sem autorização do controle, confirme. Ok, com certeza. Boa sorte, Juliette. Caso necessite, mantenha 2.000 pés, entendeu? Não tinha sido autorizado pelo controle 2.000, poderia ter tráfego para o senhor nos corredores visuais, o motivo da restrição do controle em 3.000. Agora eu vou interceptar a... Pronto, zero o quê? Torre, o general tem até também no guardão. Instrução para crédito, refrete, parte 4. Tô ciente, senhor Delta Lima. No momento, o senhor não está autorizado a ingressar na pista, a gente está operando com ela e tem tráfego para pouso e decolagem, ok? Aguarde. Solo Salvador, boa noite, o TAN 3197, informação Tango. Prudente para o Visual, em Itapuã, eu tenho um travo final de meia dúzia de milhas, ok? Aguarde. Positivo. O padrão. 4 mil, taxa de padrão, livre das restrições, confirme a próxima. Itapuã. Tudo boa noite, passarinho 2224, parecida, a sua escuta, informação dela. Passarinho do 2224, assina identificação, autorizado chegada a Mari, na proa de Mari para interceptar a chegada, em descida inicial para o nível 1900. Uma centena proa Mari, gente. Controle azul 4070, possibilidade a gente vai com referências visuais aí na proa externa? Negativo, autorizado Duna, proa azul 4070. Direto Duna então, obrigado. Oscar, Oscar, Juliette, complete final, torre 1386. Muito grato, Oscar, Juliette. Controle, acena 6212. Prossiga, 6212. Ele não copiou sua a proa, a senhora... Oscar, Juliette, é a torre. A rampa do ILS, passou externo, Oscar, Juliette. Ok, continue a aproximação, aguarde a pista 10 livre, Oscar, Oscar, Juliette. Confirme o vento. Vento no 20 graus, 08 nós. Oscar, Oscar, Juliette. Ok, agora em condições visuais para o cancelamento, circular para o 97. Boa noite, 84, solo 24, direito no 219, boa noite. 219, obrigado. Oscar, Oscar, Juliette, cancelado aos 24, base pela direita, 17, reporte para final. É, Oscar, Juliette. Redução 250, gente. Tecune November, vai efetuar mais um espero aqui sobre Itapuã. Mais um 360, aguardando autorização. Bem. Salvador, gol no 884, lembrou? 884, boa noite. Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 612, no 884. Tono 0, no 3, livre LS. 2013, LS, 40, 4070. O Xané 6212, desça para 3 mil pés, o ajuste permanece padrão. 3013, o Xané 6212. Salvador, boa noite. Então, 3603, autorização nível 340 para Guarulhos. 3 Guarulhos, 340 autorizado, APLS 50, decola da pista 10, primeira curva direita. Saída da Elle, depois da Bidev. Controle 199.35. Transponda 5466. 340 Guarulhos, eu estou no 50, com a primeira curva direita. Da Elle, da Bidev, 1935, 5466. Reportar na pronta, obrigado. Correto, 3603. Só confirmando 340, primeira curva direita. Poderia repetir, por favor? 4, desça até o 080. 080, passageiro. 197, puxa, estacionamento 08.